Dia 4, Números. Perseverando na estrada acidentada que leva à minha presença. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Deus diz: a estrada para a vida é dura. Você irá começar cada nova aventura na vida com esperança ingênua e entusiasmo. Todo casamento começa com paixão e depois se transforma em problemas. Toda maternidade decorada receberá um bebê que irá apresentar desafios inesperados. Toda planta de igreja, todo novo ministério, todo grupo pequeno começa com boas esperanças. Tudo o que você faz, não importa o quão bem organizado ou bem intencionado, trará algum tipo de problema. A estrada para a vida irá expor você a terríveis fracassos e conflitos esmagadores. Mas apenas essa estrada leva à vida que você quer, à vida que lhe dou. Líderes espirituais que ensinam que eu estou aqui para resolver os seus problemas e tornar a sua vida mais confortável e próspera, subestimam a energia e entendem muito mal a natureza da falta de fé no coração humano com a qual eu devo severamente lidar para conduzir você até a minha presença. E essa subestimação leva-os a subestimarem a intensidade do meu amor. Meu servo C.S. Lewis entendeu bem. Eu não sou ileso, mas sou bom. Eu não vou mimar você mais do que um bom cirurgião que apenas abraça uma criança com câncer. Eu não vou mimar você, mas vou purificá-lo. E para isso é preciso mais e não menos do que um abraço. Dedique um momento para orar. Senhor Deus, obrigado pelo seu persistente compromisso em me purificar e me levar à sua presença. Abra meus olhos para que enxergue onde estou mais comprometido com o meu conforto do que com a minha falta de fé. Pedimos em nome de Jesus. Amém.